A Boa Vista é o que há, é o acesso. Principal avenida da cidade, dá caminho para escolas, comércios, bocas de fumo e baladas. Tem trânsito para quem cuja mãe labuta na zona, calçadas descascadas, imóveis residenciais, praças mínimas e praças enormes. Fede a monóxido de carbono. E a cor desse bairro vem dos divertidos anjos do trânsito que alegram o estressante ato de atravessar a avenida do mesmo nome. No geral, é uma Boa Vista mesmo, que cola com o centro, já representado aqui com os bairros do Recife Antigo, São José e Santo Antônio. Refaça, recombine.